andrecidismoral.com.br. Vai. Dale, vai. Tô pressão. Princesa, eu vou te resgatar, vou te tirar desse dragão. Tu tá presa no alto de uma torre, dando mó mole pro irmão. Eu tô com a tocha aqui do lado, com meus aliados. Cabelo tá na régua, eu tô com o pulso congelado. Eu tô levando meu cavalo, vários baseados. Entrei no castelo e caí direto no quarto vento. E pega e senta. Pega e senta. Pega e senta. Pega e senta. Vem comigo, vem. Princesa, eu vou te resgatar, vou te tirar desse dragão. Tu tá presa no alto de uma torre, dando mó mole pro irmão. Eu tô com a tocha aqui do lado, meus aliados. Cabelo tá na régua, tô com o pulso congelado. Eu tô levando meu cavalo, vários baseados. Entrei no castelo e caí direto no quarto. Vai. Pega e senta. Pega e senta. Pega e senta. Pega e senta, vai. Joga pra cima, vai, mamãe, vai. Alô, maninho do Paredão, tamo junto. Paredão da Uva. É o Paredão, tropa de elite. Alô, Rodrigo Bugueiro, tamo junto. E pega e senta. Pega e senta. Pega e senta. Pega as novinhas assanhadas de frente do Paredão, vai. Sentando vai, ficando vai. Pega e senta. Pega e senta. Pega e senta. Meu parceiro Lucinho Dias, o rei das atualizações, é nóis, hein. Jampa Mil Grau. Alô, carreta do Hulk, é nóis, hein. André Civis. Alô, parelhinha do Alcine, tamo junto.